6 mil PEN no 04, limpa as restrições em Tapitã 3192. Direito 1219, bom dia. Boa tarde, hoje na 63, 104, livrou na sua escuta. Sente, táxi, lentamento, final, 05, nós guardando 63, 104. Estão no 0, vento 1, no 0 graus, 104 nós. Colagem autorizada aqui no 0, 104, 103. Azul 4462, boa tarde, aciona identificação, desse mantém o nível 050, o ajuste no 0104. Autorizado, chegada a mar e voo a Itape da presente. O azul 4462. Presente, 4462 da Azul, tem condições de manter high speed até o nível 100, após o nível 100, manter o 250? 250 nós? Então, aí, Quebec, vai direto em rota fora, tá? Tá presente, autorizado, reporte visual com campo. Com Vitor Mike, Quebec. Ok, entendeu? Que vai manter a posição. Tem muito barulho atrás da companhia da senhora. Condor 25, acione identificação, autorizado chegada BONF, redução para 250 nós, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Condor será para 4 mil pés, 20, decimal 8, azul 4131. Condor 60. Condor 807, acione identificação, autorizado chegada BONF, desça para o nível 050, ajuste no 0 no 4. Redução para 2509, 1807. Identificou, baixa o 050 e já entregando 2509, 1807. Controle Salvador Azul 4131, cruzando 2500 pés na Dael. 4131 da Azul, contato radar, suba para o nível 360, da presente Leda, após Leda Bridge. 7360, da presente Leda, Leda Bridge, azul 4131. Tá, ok. Lima Kilo Zulu, reporte para táxi. 447, colado 09, chame controle, 120, decimal 8. 1208, boa. Mike, Quebec. Tarde, estou passando com o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prossiga. Tá, voando com toda a rotatória, 2 minutos para a rotatória. Vitor Mike Quebec, continua a aproximação, reporte a 3 milhas da final da 17. Falta 3 milhas da final da 17, dá para a gente autorizar cortar? Autorizado em cortar para a final da 17. Sim, Vitor Mike Quebec, reporte 3 milhas da final da 17. Boa tarde, Tripe 5447, perfil da Momo. Tripe 5447, contato radar, suba para o nível 200, cumprindo o perfil da saída Momo. 200, cumprindo o perfil da saída Momo, o 5447. São Papá, reporte para ingresso, na pista no site. Redução para 2209. 229, voo 807. Vitor Mike Quebec, check 3, continua em aproximação, ainda 9 estados. 86. 86, até 3199. Push, deck e acionamento, objeto 5856 no posto 25. Desça para 2 mil pés, o ajuste na 0 no 4, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. Descendo para 2 mil com 1014, reportará no X-Ray azul 4462. Confirma indicada. 246. Gente. Salvador, está 3192 passando externo, baixado lavado. 3192, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 16 noite. Agilado pouso, pista 10, até 3192. Houston Mike Quebec, autorizado backtrack, pode estacionado, livre frequência, reporte pista livre. Kilo Zulu, autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto, informa que irá se prosseguir o mapa Alpha 3-2, realizando backtrack para a parte 4. Quebec ciente, ao estacionar, livre frequência. Azul 4462, Duna completa aproximação, torre 986. 186 agora com a torre, obrigado, 4462. Salvador, Azul 4462, final de 9 milhas, muito boa tarde. 4462, continue a aproximação, cheque trem, informa que é o número 2 para o pouso. Gente, mantendo a aproximação do 4462. Pelo Densa para 2000 pés e o ajuste na 094, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. Após pelo 2000 pés, o para estabilizado. 6, 3, 1. Copia. Ótimo, 807. Tá bom, obrigado. 8 corresponde a 5165, gostaria, 6231. 6231. Para o taxi serve 5856 com 99 a bordo, 2 horas e 56, alternada a Fortaleza. 517, chame só o 121 decimal 9. 219, obrigado. Boa tarde, é o 319 da Natal Livre. Alfa e Juliette, cruzeiro 63, dona 3. No 3 nós, confirme trem baixado travado. Baixado travado, tem nível pouso na 1-0 do 4462. Trip 5447, chame Centro Recife no 2685, no 2545. 2685, 2545. Mantendo. Adoro Lima Quiluzulu, decolagem 197, na sua escuta. Lima Quiluzulu, no meu país, corredor Axé, reporte farol da barra, aguardando para ascensão. Reportará farol da barra, Lima Quiluzulu. Autoriza até 4000, até pelo, pro gol no 807. Gol no 807, desça para 3000 pés, o ajuste na 094. Está livre da restrição de altitude na posição piloto. Ah, então tá bom, desce até 3000, obrigado. Salvador, Oceané 6321. Pouso 25, aguarde autorização de pouso, continue a aproximação. 396, boa tarde. Acione identificação autorizada, chegada Mari. Desça para o nível 050, ajuste na 0 no 4. 050 no 0 no 4. Gera restrição em etapa? Confirme. Gera restrição lá em etapa? Afirmativo, o gol no 396. Obrigado. Maquilo Zulu, suba para o nível, suba para 4.000 pés, da presente direto destino. Ciente, 4.000 pés, proa de destino. Autorizado 240 para Ilhéus, Golfo 677, decola da Capibirão no zero, curva à direita, da El Leda, controle 128, transponder 5167, Schneider 6327. 5167. Camará. Autorizado pouso de chão no 0, vento 1, no 0 graus, no menos. Conta 25, livre pouso. Web 5856, decolado de 22, chame controle no 20, decimal 8. 208. Web 5856, decolou, tá na sua escuta, cruzando 1500. 5856, contato radar, suba para o nível 350, sai da PUC. 350, sai da PUC, obrigado. Se usa Lu, quando possível, estimado para o destino, estimado para pouso. No GQE 1855. Torre Gol 1807, uma boa tarde, segue como número 2, a uma milha do Intercerra, trem checada. 1807, continue a aproximação, cheque trem, informa que é o número 2 para pouso. Ok. Ajuste no 0 no 4. Ajuste na identificação, desce para 4.000, na chegada bom. O ajuste no 0 no 4. Precisa no 4. Ativa Aracaju. Direita, Índia e Alfa, ponte espera da 10, torre 18.6, vai chamar gol no 649. Juliette pro 03, 4462. 149. Ok. Na pista 10, o trem está checado, 807 autorizado. Solo Salvador, chanela 6327 para pushback, acionamento 601. Chanela 6327. Solo, Condor 2. Já na parte do lugar, por muito boa tarde, eu vou no 649, ponto de espera do 10, tá pronto. No 649, mantém o ponto de espera. Vai manter, no 649. Vou no 649, autorizado a linha e mantém cabeceira 10. A linha e mantém, 10, gol no 649. Chama para o táxi, estacionamento 307. 807 no solo de 26, livre direito, chame solo 121, decimal 9. Direitão 219, gol 1807. 10 milhas é um Charlie 402 rumo oeste agora. Está mantendo 4 mil pés, não irá interferir nessa aproximação. Gona 396, após a posição ETAP, desça para 2 mil pés, o ajuste na 0 no 4 e reporta estabilizado na LS X-Ray da pista na 0. Essa após a ETAP 2 mil, reportará estabilizado na LS. Tem um traço de chequeado, obrigado. Gente. Kilo Zulu, mantenha 4 mil pés, aguarde para ascensão. Web 5856, Centro Recife no 2085, 12545. 2085, 12545, obrigado. Lima Kilo Zulu, suba e mantenha o nível 085. Os 28, chame 120, decimal 8. 208, vou no 649. 07. Falou, Salvador, Altan. 3155, centro de informação, Yankee. 3155, para costa. Prossiga. 3155, centro de informação, Yankee. Autorizado para Guarulhos via Upper Zulu 44. Saída da El, Leda, depois Tilde. Decola da 0 com curva direita após, 208 ao controle, 540 meu transponder, 3155. Chamará. Solo Salvador, Oceano 6327 para o táxi com 92 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 26 de autonomia. Pronto para o táxi com 92 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 26 de autonomia. 3 horas e 23? Afirmativo. Índia Alfa, 1.0, 18.6, Chanel 63, 27, grato. Copia. Caracaju, saída por Cajamo, Caracaju, decolada 10, curva de espera 1086, autorizado como nível final, 200. 200 será o nível final para ele, hoje vou no 649. Boa tarde, trip 5446, transfere. Trip 5446, sem identificação, autorizado chegada a MAN, desça para o nível 050, ajuste na 094. 050, com 1014, trip. Desça para 3000 pés, o ajuste na 094, está livre da restrição de altitude na posição P. 3217, desce, pega 3000, nível da restrição em pelo. Salvador, boa tarde, Oceano 6327, plano ponto espera, capiteira 10. Oceano 6327, autorizado a linha e decola, pistão 10, vento 10 graus, 139. A linha e decola, capiteira 10, Oceano 6327. Nona 396, torre 986. 186, obrigado, bom trabalho. A 49, centro Recife no 251, no 3325. 251-3325, Golo no 649. Na 3217, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, reporta estabilizado na LS, que se rida pista na 0. Na 3217, desça para 2000, reporta estabilizado em LS.